1991, sala 34, direita 1219. 1219 também. Nós três, adicione identificação, autorizada a chegada a voo, frequência para 4.010, o ajuste no 093. Identificou, desce para 4.013, chegada a voo, frequência para 98 do VOS, Geral 9973. Geral 9973, chame a torre 1895. 2895, 9973. 35975, essa é a sua R9 ou VOS? Desça para 2010, ajuste no 03, voo em pausa, autorizado a sinal do procedimento VOS e o reporte estabilizado. 172, Solos 41, à direita, Solo 121, decimal 9, bom dia. Ano 759, acione identificação, autorizada a chegar da BOF, desça para o nível 050. Ok, bom, 050, da Fox. Ano 093, desça para 2510, o ajuste no 093, autorizada a chegar para 2009 e já está estabilizado. Não, 5975, chame a torre, 1895. 1895. Salvador, muito bom dia, Rio 5975. Pista no zero, com vento variável com 03 nós, o altímetro padrão no 0 no 3. Para 9970, acione identificação, autorizada a chegar na área, desça para o nível 060. Alaska Hotel King, Scott Island, Field Metal Arrival, distance of level 070. Okay. Yankee, descend flight level 070, Miami arrival at Hotel Kilo. Solos 48, na direita, solo 121, decimal 9, bom dia. Direita 219, bom dia, Rússia 95. Na final, gol 0935. 6895, gol 0935. 2 Salvador, bom dia, gol 093, final da 1 0, baixar a checar. Autorizado, pista no zero, o vento variável com 03 nós, altímetro padrão 0 no 3. Sente livre, pouso na 1 no 0, 1003, ajuste com 0 na 3. Autorizada final do procedimento R9, passo estabilizado. Ok, voando no Serra Vista 366 para 2510, 3, 3, autorizado no R9 da 1 no 0, 1 7. Zero 9970, recusa para 2209, zero FQR 9 ou VR de novo? VR de novo, 2209. Esperou 9970, se aproveita o horário de atendimento, curva esquerda para 015, limite a radial 280 de Salvador, desce até 3 no país, o ajuste no 0 no 3. Esquerda 015, leste 5000, limite a 300 de Salvador, será uma nota. Então, Goiás, qual está o quilo? Desce 4000 feet, permite 101 aqui. Descend 4,000 feet, QNH 1013. Descend to 4,000 feet, QNH 1013, Ultra direita, solo 21, decimal 9, bom dia. Direita 219, boa. Bom dia, T3517, pronto, ponto 0 da 1-0. Bom dia, T3517, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Livre, alinhar e decolar da 1-0, T3517. Motor Federal 9970? 9970, resuma a navegação voltada, complete redução para 200 nós, desce para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento VR, VU, repasse estabilizado. Motor estabilizado, prioritário, reduzindo o grau 9970. Controle 119, decimal 8, bom dia. 19, decimal 8, bom dia. Salvador, bom dia. É o TAN 3517. É 3517, bom dia. Contato radar, supera nível 360, sai da Arbor. 360 na subida Arbor. T3517, pode voar Elefa? T3517, autorizado Elefa. Direto Elefa, T3517, obrigado. Pelo 9970, eu estou tomando dois dias. Eu estou recebendo aqui a Pro 1-06, para usar para a pausa, agora seria 095. Pelo 759, chame a torre 1-0895. 295, obrigado. Patango Oscar, Hotel Kilo, this is Pitch 2-1-09, return 2000 feet, finish 1-0-3. Reduce it to 1-9-0-9, 2-8-1-0-1-3, descent to 3000 feet, Hotel Kilo. Torre, bom dia, Gono 759, estabilizada em nave da 1-0. Vento variável com 03 nós, altímetro padrão 0 no 3, pouso autorizado, pista no 0. Ok, no 0 no 3, pouso autorizado na 1 no 0, vamos no 759. Eu sou normal, eu sou zero. Prossiga, me escuta. Eu sou normal, estou na prioridade, você está agora 08.000 na direita do, da final de procedimento. É, nós estamos aqui na radial, senhor. Está ligado na radial, podemos falar com a torre? Você está de aeródromo? Afirmativo. Na torre 1-1-8-9-5. Abatão Gosto, Hotel Kilo, descend 2000 feet, fly direct to pausa position, clear final, realize the procedure with established. Descend to 2000 feet, fly direct pausa position, for the GMA, you move runway 1-0 or something. Onde conta 3153, onde espera pronto, visão aeronave, por favor. Anotar 3153, tem condições de agilizar em manobras fora da colagem? Afirmo. Ali mantém cabeceiro no 0, tá 3153. Ali mantém no 0, tá 3153. Solo 00 à direita, solo 121, decimal 9, bom dia. 129, obrigado. 320. Restrito 320, tá 35 no 7. Vento variável com 03 nós, autorizado a decolar, pista no 0. Autorizado a decolar, pista no 0, 3-1-9-3. Sinal, Cidral 9970. Batango Oscar, Hotel Kilo. Alador, Hotel Kilo. Could you turn the clock? Next is maintain this call, power 66, Oscar Hotel Kilo. Okay, we are receiving 4446. I'm gonna change the equipment, Oscar Hotel Kilo. Roger. 3597, chama 3597, saiu 26690. 260-3597 da TAM, bom dia. Bom dia. Controle de Salvador, bom dia, tá 3153 na sua escuta, daí ela saindo. 3153, contato radar, espetáculo nível 340, após 2000, vai Lida. Após 2000, Lida, tá 3153. The approach of Hotel Kilo established AVOR DNA Zulu runway 10 Hotel Kilo. The AVOR Hotel Kilo contact Salvador Tower frequency 118.195. Salvador Tower 118.195, good day Hotel Kilo. Papatango Oscar Hotel Kilo, good morning. Morning, Papatango Oscar Hotel Kilo, option setting 1013, go ahead. Unit 1013, canceling IFR, request landing runway 17 Oscar Hotel Kilo. IFR rules, canceled at 04, clear the right hand base, report on final runway 17. Okay, report on final runway 17. Oscar Hotel Kilo. Runway 17, Oscar Hotel Kilo. Guardian Heaven Site, Oscar Hotel Kilo, clear to runway 17. The wind is 180 degrees with 03 knots. Clear to runway 17, Oscar Hotel. Salvador. Hotel Kilo on the ground at 07, clear the 180 degrees, back on track, report to evacuation runway. Report runway to Hotel Kilo. Amador, treinando do tráfego calcional. O tráfego está funcionando? Não está entendendo. 1219, conforme a TIF. Estou chamando, vou chamar de novo. Roger, we came to runway Oscar Hotel Kilo. Have a nice day. Good morning. Controle da 3153. Controle da 3153. 153, chame o Recife, 125, decimal 1. 125, boa. autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável com 03 nós, altímetro padrão no 013, o chinamento 225. Decolo 18, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, bom dia, 625. Contato radar, estou para o nível 380, sai da água. Sobe ao 380 na água, o Xané 6225. O 6225 pode voar Arbor ou Enefa da presente? Telefone na prova, obrigado, senhor. Bom dia com 093, informação Golf, autorização com fim. 0, decolagem 2-2, controle 1-1-9, decimal 8, bom voo, bom dia. 0-2, obrigado, bom dia, senhor. Controle 0-9-8. Controle, bom dia, o TAM 3890. 3890, bom dia, contato radar, vou para o nível 330, sai da PUCA. 330, sai da PUCA, 3890. Chama 225, chama em si, saiu na 26, decimal 0. 260, chama em 225. Então, minha habitação do Alfa, bom dia. Estou em contato radar agora a 70 milhas no oeste de Salvador. Mantenho uma centena e a Prodo VR. São 3890, chame Recife em 12685. 12685, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, Passo Sereno 2209. Sereno 2209, SM identificação, vou na proa de TAP e reporte nas áreas descidas. Salve, Saraú, VR, Zulu. Voz, TAP, reporte na entrada descida. A gente pode voar a proa do... Sol, Serra 2366? Ok, sim, está autorizado para o Sérgio 3.6, reporte de viagem descida. Ok, obrigado. Reporte aí.